autoriza para nível 040. Autorizado 040, responder ao final de desvio, Santa 3566. Na linha 741, tem feito um desvio à esquerda, antes de Gonzaga, senhorita. Entende, qual sua é o M6741? No momento, 2255, por lá. M6741. Agora livre pouso, vento de 120 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso 10-4042, confirmando somente os primeiros 90 metros impraticáveis. Afirmativo. 3-3-25. 288-3325-6741, foi uma hora de giro. Boa noite. Boa tarde. 3566, ponto sujo, a terra vista 366. Da UIS. Tá 3566, já está em curso de voar, Serra Vista 366, tá presente? Afirmativo, está presente, quanto faz? Seguinte, lenda pela Serra Vista 366, desça para 2500 pés, ajustando 011, responsabilizado. Seguinte, voando pro do Serra Vista 366, descendo para 2500 com 1011, tá 3566, responsabilizado. Livre pouso 3566. Negativo, não tô visualizando nenhum plot aqui não. Mantenha para o 250, está presente, 250, limite, será quando cruzar o QDR 320 de Léo, do Sagaz. Togo 924. Boa tarde, senhora. Identificação, suba ao nível de voo 320 na hora de hoje. Está sob vigilância radar. TRE660, reautorizado nível 050. 050, 3660. No 924, reautorizado nível 060. 060 no 924. Mantém nível de voo 370. Reporte no bloqueio de Salvador, alternando frequência 1268. Chateado 61 no azul, aliás, mantém. Sim, mantém, contrário. Via Alfa, informe antes da Taxi 6 Juliette. Fox Alfa, informa antes da Juliette, 4082. Tu 140 graus, 11 nós, 4061. Decolagem, 4061. 50. 050 no 924. 3660, após etapa 366. Itacira, confirme a distância que fica. 70 milhas na radial 348. Zero nave na escuta do controle de Salvador. Até informo que temos chuva leve sobre o aeródromo. Grande, está 3566. 3660, após ITAP, Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajustando no 01, reposto estabilizado. 3500, reportando estabilizado, tá? 3660. Tomando ajuste 1011? Afirmo. Boa 924, confirme. Realizar a UR9 da 10 e ele é sem o glider. É o UR9. Sente igual 924, da presente autorizada Serra Vitor 366, desça para nível 040. Presente Serra Vitor 366, descendo para 040, voo 924. 935. 60, limitado pelo. Pela magnética 290 de Simbra, gol no 600. Ok, PROAS 360, limitado pela 090 de Simbra, passando para 6.000 pés. Gente, disse manter a nível 050, gol no 600. Redução de velocidade para 200 nós. 100 nós, 600. No 3566 estabilizou? Ainda não. Agora azul 4061. Azul 4061, no contato radar na decolagem. Saída voa de tração Gonza do nível de voo 360. Vale Gonza 360, 4061. 600 foi autorizado para 050. 4082. Via Juliette, parte para o 9402, obrigado. Bom dia. Completo final R9, 2 milhas para Serra Vitor 372, chame Torre 1 no 8 decimal 6. 8-8-6, obrigado. 3660, informo que o tráfego que o precede está a 8 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 1-4-0 nós, ela é depois da companhia. 3660, está monitorando o tráfego, não esquece. 566, agora uma milha e... Meia do Serra Vitor 372, autorizado final, Renato. 3566, o Ciência informou que estamos no final, pista no zero. Temos uma chuva leve agora aqui, mas em direção ao final está mais pesada. Chama no chão. Tem aqui, você está maravilhando, está 3566. No 601, no curva direita pro A040, limitado pela magnética 120 de Simbra. No 600, direita pro A040, limitado pela magnética 120 de Simbra. Afirmativo, pro A040, limitado pela magnética 120 de Simbra, confirma. Afirmo, para o gol no 600. Ok, então desviando aqui de um cúmulo aqui. Sim. CG 040, Goro 924. Goro 924, travo que o precede está mantendo 190 graus, grau de speed, 9 graus de speed, desça para 2500 pés, CNH 1091, reposto estabilizado. Descendo para 2500, depois estará estabilizado no 924. Voo no 600, reação a navegação, vem na prova Serra Vitor 368. Desça para nível 040, voo no 600. 600, atenção a fazer o ILS, pode ir na prova de Duna. Localizador, direita pro A070, voo no 600. Desça para nível 040. Pro A070, baixando para 040, 600. Gol 1924, redução para 1709. Reduzindo para 1709, 1924. 4061, terminou de desvio, pode vai, Eval. Azul 4061, aguarde coordenação com o Centro Recife. Está 3660, completo final Renave Torre 1 no 8 decimal 6. 26. 04061, autorizado voar direto Eval. Direto Eval, obrigado, 4061. 0, final abaixo travado. 63660, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3566, solo 51 no direito, 12 lado do solo. Direito, 209, obrigado. Vocês ajuste 1-0-1-1, reporte estabilizado no curso localizador. Ok, para 2010, 1-0-1-1, reportarei, 600. Remota do Pátio 1. Alfa e Juliette para a área remota do Pátio 1, tá? 356. 372, chame Torre 1 no 8 decimal 6. 7-8-6-9-9-2-4. 00 para o localizador, direita proa 100, reposto estabilizado. Ok, 100, poderia ultrapassar o localizador na proa 80 para livrar uma formaçãozinha aqui, depois a gente reintercepta aqui antes de Duna. Autorizado, gol no 600. Puxa, é mesmo? Reporte estabilizado. 600. Sabatão Kilo Quebec Serra. Autorizado, descida para altitude de tráfego. E frequência para coordenação. Sabatão Kilo Quebec Serra. Fazenda e parceiro a 500 pés, decolagem da pista 17, se possível do pátio da IBTA, decolagem com proa norte para subida em rota na radial 348. O controle 19 decimal 35, aciona 5063, o Lima Papa Mike. Zero, solo 54, direita, 129, sonho. 219-3660. Radial 348, controle 19-35, transporte 5063. Vamos lá, papai. Treinamento correto, qual o PB? 01. Um mico a bordo, chame Torre 1 no 8, decimal 6 para iniciar procedimento de táxi e decolagem Lima, papai. Chamará. Telefone 3566. Remota do Pationo, posição número 13, TAN 3566. Olha, remota Pationo, posição 13, TAN 3566. Fala, TAN 3660. 3660, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 07, TAN 3660. Aí, Salvador, voa no 600. 600, continue a aproximação, informe avistando, final pistão 0. 600. 924, livre pouso, vento 1, 20 graus, 62 anéis. Livre pouso, gol 924. Salvador, boa tarde, TAN 8001. 001, Recife, aguarde cópia da autorização, o nível 330. Prepare Puca, transição na Caju. 8001, está ciente da informação aqui para a gente. Se puder coordenar o 310. 310 para Fortaleza. 310 Fortaleza, aguarde cópia 6721, prepare Momo, transição, frutite. Momo, frutite. Solo 57, direita 129, solo. Direita 1219, agora 924. Solo Salvador, boa tarde, gol 924, livrou, tá na sua escuta. 924, táxi via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 1924. Afirmativo, livre pouso agora, vento 100 graus, meia dúzia a mais. 600. Tene? Chamando a torre. Guardião, vamos dois pra vocês. Negativo, não estou recebendo nenhum plot. Salvador, papapá, Lima, Papa Mike, acionado, 01 a bordo, pronto para ataque. Sou autorizado, táxi, chama para ingresso na pista, o Papa Mike vai decolar da pista, interseção, já pode decolar direto para o anóstico, aqui em sentido, cabeceiro 17. 7, vai encontrar na interseção para início da decolagem. Seu solo aos 59, chame 129 solo agora. 19, obrigado, 00. O 600, livrou. Tive Alfa, mantém antes da Juliette, 1600. Estação Alfa antes da Juliette, mantém, 00. Com nós, Mike. 10, autorizado por decolagem de Limão, por favor, Mike. 5001, cópia. Prossiga. 8001, autorizado Recife, nível 310, via Upero Isque 58. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5072. Autorizado Recife, nível 310, via Upero Isque 58, decola Pico 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponder 5072, então 8001. Aerovia Perisic 58, chama pronto para acionamento, 8001. Perisic 58, Amaral, 8001. Pessoal, Salvador, o Gonal 806, informações aí, autorização para Aracaju. Aracaju 190, aguarde cópia, 1806, prevista a subida Puca. Aqui com o ETA, 222. Quem mantém então 222 como alternativa 1264. Decolagem da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição para ti. Controle 119, decimal 35, aciona 5073, 6721. Eu abri 6721, atualizado Fortaleza, 310, uniforme Zulu 19. Decolagem pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 119-35, controle 5073, transponder, 6721. Procedimento correto, estimado para acionamento, 6721? Talvez antes, 5 e 10 minutos. Ok, gente. Passo da Juliette, 600. E mantém a posição agora de reposicionamento no pátio 1, no gol 600. Aguarda, obrigado, 600. Paulo Salvador, gol 1754. 754 Recife, aguarde cópia, prevista Puca, transição Aracaju. Obrigado. Vai ingressar Juliette e Pátio 3, ok? Juliette e Pátio 3. Ok, Juliette e Pátio 3 aqui, tá marcado, positivo? Positivo. Okay. 328, autorizado R nave da 10, desa para 2500 pés, ajuste no 091, reposto estabilizado, saia Vipa 368. Para 2500, qual ajuste mesmo, Sérgio? Ajuste 1-0-1-1, gol 1-3-2-8. Peço para 2.500 pés, ajuste 1-0-1-1, informarei. Sierra Vitor 368, gol 1-3-2-8. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-6-7, ciente da X-Ray. Gol 1-6-9-7, aciona identificação, autorizado chegada a bom, fidelidade mantém a nível 050. 50 na bom, se identificou, 1-6-9-7. Gol 1-6-9-7, autorizado efetuar RNAV para 1-0, após o bom, voando para o Sierra Vitor 367. Sim, já vai autorização, gol 1-6-9-7 para RNAV da 1-0. Salva Salvador, então 8001, posição 1-1, pronto para pushback acionamento. Posição 11, autorizado pushback acionamento, chame táxi 8001. Livre pushback e acionamento, então, 8001. Gol 600, ingressou pátio 3, instruções. E não observa nenhuma sinalização? Agora sim, visual, obrigado. Zero. Papapá, Lima Papá Mike, informação antena radial 348 Salvador. Negativo, tá efetuando desilda e chuva. Sente, só atento à região restrita de Camaçari, que vai do solo a 1500 pés. Liga pro Papá Mike. Sente, tá com o mesmo no GPS, não vai ingressar no mesmo. Aracaju 190, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, Tejama, após direto Aracaju, controle 119.35, aciona 5074, no 806. Então, 806 está atualizado, 190 Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, presente controle 19.35.0.74, eu transponder, está no gate 3, no 806. Correto, no 3, chame pronto, pro inspecionamento. Alô, Salvador, tá 3173? 3173, Guarulhos, 340, aguarde cópia prevista da EL, transição de NER. Da EL de NER, 340, aguardando 3173. Vai chegar da mão para Salvador. 754, copia. 754, Recife nível 390 aprovado, Peruísque 58. Decolagem está 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, aciona 5075. Decolizada 390, Peruísque 58, zona 10, Aracaju. Controle 109.5075, voo 1754. Regimento correto, chame pronto para o inspecionamento no 81754. Semana pronto, 754. 1328, passando Serra Vitor 368. 71328, aguarda transferência de comunicações direto para 2500 pés. Aguarda transferência de comunicações, chamarei Serra Vitor 366, o voo 1328. Salvador, tem 8001 e está pronto para o táxi. Autorizado até o ponto de espera, lá estou em 1 no 8.6, teria informação do PB? Sim, 102 a bordo, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, lá estou em 1 no 8.6. 102 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alternando Natal. Está pronto para o puxa, acionamento 1754. 001, copiei as informações, vovô, boa tarde.